Cześć. Seu vagabundo só se for vagabundo. Dinheiro no bolso, resto que se for do mundo. Uma taça de vinho, brindar os vagabundos. Champanhe no gelo pras gatas, que topa tudo. Whisky, charuto do bom, só vagabundo. Aperta o verde do bom, esquece o mundo. O mato que queima no som é do vagabundo. Acorda cedo pra lutar, vencer no mundo. O mundo que é caro, vagabundo barato. O preço tá caro, vagabundo ligado. 10 gramas no ato, meia caixa eu não faço. A grana de hoje acaba tudo no sábado. E hoje eu preciso movimentar essa firma. Chegar cedo em casa, dar um agrado na mina. Vagabundo, mete no pacote isso tudo. Hoje não virou, vamos fuder esse mundo. Ligar o nego que a gente tem que sair. 6 horas da tarde, melhor horário pra mim. Os covardes trocam o posto, tá rolando isso aí. Cê é vagabundo, né? É, essa é pra mim. Resolver os problemas correndo atrás de din-din. Até parece que eu nasci pra isso aqui. Não esquece, sei de onde eu vim. Quero dinheiro, cê não quer dar pra mim. Ô vagabundo, só acorda vagabundo. Faz a sua antes de chegar o fim de tudo. Consome o mundo, acaba com o mundo, fode o mundo. Amanhã talvez não exista o mundo. Mais um vagabundo a noite levou. Menos um vagabundo o dia clareou. Cuidado vagabundo, vagabundo cuidado. O fim da pista pode ter chegado. Vagabundo da noite, o que mais é preciso? Dinheiro no bolso, agarra um copo de vinho. Ferro na mesa, segura todas as tretas. Todas as tretas, resolvo com o que tenho na mesa. Vagabundo da noite, o que mais é preciso? Dinheiro no bolso, gato, copo de vinho. Toda a noite merece um brinde da vida. Toda a vida merece só ser vivida. Toda a noite merece um brinde. Brinda com vinho, não gosto muito de uísque. Brinda a vida, mais longe dos patife. Tô na disposição, mas rejeito o convite. Não jogo por nada, por isso não me convide. A grana é boa, então aceito o convite. É a vida que eu jogo, por isso eu vejo convite. É na grana que eu penso, quando aceito o convite. Esquece o problema, corre atrás, solução. 50% pra mim tá bom, irmão. Não paga a vida, mas complemento o cartão. Fit me, estou apertado, é solução. É a grana, vagabundo, que preenche a vida. Sem ela, cê vegeta procurando saída. Vagabundo, sorri, sou aberto conta duas onças. Vagabundo puto, quando não tem nenhuma onça. Veneno, vagabundo, esquece veneno. Bebe o antídoto que mata o veneno. 13 no pente pra matar o veneno. Pente tá cheio pra sair do veneno. Desculpa, meu telefone tá grampeado. É que o vagabundo tá com salário atrasado. Imagino, sem problema. O vagabundo aqui trabalha, mas tem seus esquema. Grana é sempre bom, é meu dilema. Grana é consumo, essa é a cena. Paga, vagabundo, tudo que consumiu. Vai, vagabundo, enche a taça, tá frio. Vagabundo, talvez hoje seja o fim. Então aproveita, vagabundo, antes que chegue o fim. Corre no jogo, chega no fim, corre perigo. Luto por mim, vagabundo sabe, o jogo é assim. Vagabundo da noite, que mais é preciso? Dinheiro no bolso, a gata, copo de vinho. Ferro na mesa, segura todas as tretas. Todas as tretas, resolvo com o que tenho na mesa. Vagabundo da noite, que mais é preciso? Dinheiro no bolso, gato, copo de vinho. Ferro na mesa, segura todas as tretas. Todas as tretas, resolvo com o que tenho na mesa. Vagabundo da noite, o que mais é preciso? Dinheiro no bolso, gato, copo de vinho. Toda a noite merece um brinde da vida. Toda a vida merece só ser vivida. Vagabundo da noite, o que mais é preciso? Dinheiro no bolso, gato, copo de vinho. Ferro na mesa, segura todas as tretas. Todas as tretas, resolvo com o que tenho na mesa. Vagabundo da noite, o que mais é preciso? Dinheiro no bolso, gato, copo de vinho. Toda a noite merece um brinde da vida. Toda a vida merece só ser vivida. Vagabundo da noite, o que mais é preciso? Dinheiro no bolso, gato, copo de vinho.